copo. Só enchendo o copo, tô ligando. Só porque minha cara eu enchi. Minha dor, vou beber, pra te esquecer. Eu fui boi, você pôs duas pontas em mim. Liga, liguei porque bebi, eu bebi. E a vergonha na minha cara eu perdi. Liga, liguei porque bebi, eu bebi. Vai embora, é mentira. Volta aqui. Volta, as crianças sentem sua falta. Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição. Você vai e o copo, só enchendo o copo. Tô ligando só porque minha cara eu enchi. Portal do Arrocha. Minha dor, vou beber. Pra te esquecer, eu fui boi, você pôs ponta em mim. Liga, liguei porque bebi, eu bebi. E a vergonha na minha cara eu perdi. Liga, liguei porque bebi, eu bebi. Vai embora, é mentira. Ei, tchiu, volta aqui. Por isso que sozinho é bom. Sozinho você não é corno nem engana ninguém. Você é mais um do pai das crianças.